Inovação tecnológica transformando realidades. A tecnologia não espera nem pede licença. No corre do dia a dia, ela se impõe, transforma e redefine cada aspecto da nossa rotina. Esse artigo é papo reto, sem rodeio, mostrando como a inovação digital vem detonando paradigmas e abrindo caminhos para uma nova era. Sim, cão, a mensagem é clara: se você não se atualizar, fica para trás. A revolução digital no dia a dia. Vivemos numa era onde o digital dita as regras. Smartphones, redes sociais e inteligências artificiais são as armas dos nossos tempos. A tecnologia integra-se ao cotidiano com força total, transformando a forma de comunicar, aprender e trabalhar. Essa revolução não é de amanhã, ou ela já está acontecendo, impactando empresas, escolas e lares com mudanças que deixam marcas profundas. Integração tecnológica. Do toque na tela ao comando por voz, a tecnologia está em todo lugar. Ela simplifica processos, conecta pessoas e acelera decisões. No ambiente corporativo e na vida pessoal, quem não se adapta já está fora do jogo. É a era da agilidade. Cada clique, cada app, cada inovação conta na construção de um futuro onde a eficiência é rei. Mudanças culturais. A digitalização não só moderniza, como também evoluciona a cultura. Novos hábitos, comportamentos e formas de pensar emergem diariamente. O mundo virtual derruba barreiras, aproximando diferentes realidades e culturas. Essa integração promove uma evolução dos valores e das relações humanas, forjando uma identidade coletiva onde a rapidez e a assertividade definem o ritmo. Desafios e oportunidades. Com grandes transformações vêm grandes desafios. A adaptação exige coragem e visão de patrão. A competitividade no mercado, a segurança dos dados e a necessidade de atualização constante são obstáculos que podem ser superados com estratégia e resiliência. Mas, além disso, surgem oportunidades inigualáveis: inovação, crescimento e a chance de redefinir padrões. Quem encara a mudança com mente afiada e sem medo de arriscar, colhe os frutos de um futuro promissor. Foco na evolução, atualização constante é o passaporte para o sucesso. Resiliência digital, adapte-se e domine as inovações sem hesitar. Impacto cultural, a revolução tecnológica transforma valores e práticas. Sem enrolação, o recado é direto: a tecnologia é a força que move o mundo. Se você quer se destacar, é hora de abraçar a mudança, investir em conhecimento e estar sempre um passo à frente. A inovação não para e o futuro pertence aos que ousam transformar desafios em oportunidades. Biografia e propósito. Este artigo foi produzido com o objetivo de inspirar uma visão clara e sem frescura sobre o impacto da tecnologia no nosso cotidiano. A intenção é mostrar que, na corrida do tempo, a inovação digital é a ferramenta indispensável para transformar realidades e construir um futuro sólido. Aqui, o papo é reto e a mensagem é simples: evolua, se adapte e conquiste seu espaço na nova era.